entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não pole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. É que se mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima embaixo. Revira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador, e meu senhor. Tipos que fingem ser, mas não são. Ciro Monteiro cantou Falsa Baiana, de Geraldo Pereira, enquanto que Os Anjos do Inferno interpretaram, de Dorival Caymmi, Acontece que eu sou baiano. Pois é, infelizmente, ela não é. 78 RPM. Tipos brasileiros sem RG ou CPF, sem nome e sem documento, mas que deixam muita gente de cabelo em pé, principalmente os que não querem se casar. Apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Oi. Tava jogando o sino com uma nega maluca, me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Não, senhor. Tome que o filho é seu. Não, senhor. Guarde que Deus lhe deu. Não, senhor. Tome que o filho é seu. Não, senhor. Guarde que Deus lhe deu. Há tanta gente no mundo, mas meu azar é profundo. Veja você, meu irmão, a pomba estourou na minha mão. Tudo acontece comigo, eu que nem sou do amor. Até parece castigo, então influenciada foi. Tava jogando sino com uma nega maluca, me apareceu. Vinha com filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Oi. Tava jogando sino com uma nega maluca, me apareceu. Vinha com filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Não, senhor. Tome que o filho é seu. Não, senhor. Quase que deu e deu. Não, senhor. Tome que o filho é seu. Não, senhor. Quase que deu e deu. Há tanta gente no mundo, mas meu azar é profundo. Veja você, meu irmão, a pomba estourou na minha mão. Tudo acontece comigo, eu que nem sou do amor. Até parece castigo, então influenciada foi. Eu tenho medo, meu amor, de conhecer.

devo ao senhor por me haver receitado muito vinho, dinheiro e amor. Minha vida hoje em dia tem mais sabor. Obrigado, obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Penicilina não resolve o mal de amor, nem vitamina dava jeito à minha dor. A medicina não me ajudou. Ai, doutor, sua receita foi a minha salvação. Eu precisava alegrar meu coração e felizmente o senhor acertou. Obrigado, doutor. Ai, doutor, penicilina não resolve o mal de amor. Nem vitamina dava jeito à minha dor. A medicina não me ajudou. Ai, doutor, sua receita foi a minha salvação. Eu precisava alegrar meu coração e felizmente o senhor acertou. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Mário Reis cantou de Custódio Mesquita, Doutor em Samba. Silvio Caldas, de Roberto Martins e Nassara, interpretou Obrigado, Doutor. Ciro Monteiro vai cantar Mania da Falecida. Não quero que você beba. Quem bebe não tem juízo. Tome cuidado com a sua vida. Eu não quero ver você com a mesma mania da falecida mulher. Não quero que você beba. Quem bebe não tem juízo. Tome cuidado com a sua vida. Eu não quero ver você com a mesma mania da falecida mulher. Você tem direito, meu bem, pode ir brincar. Pode entrar no samba e ficar até o sol raiar. Eu só não quero que perca a linha. Tome cuidado com a língua da vizinha. Eu não quero que você beba. Quem bebe não tem juízo. Tome cuidado com a tua vida. Eu não quero ver você com a mesma mania da falecida mulher. Não quero que você beba. Quem bebe não tem juízo. Tome cuidado com a sua vida. Eu não quero ver você com a mesma mania da falecida mulher. Você beba, quem bebe não tem juízo. Tome cuidado com a sua vida. Eu não quero, não quero, não quero ver você com a mesma mania